Toques químicos fazendo droga. Desculpa, pai, eu nunca joguei bola. Fogo no rastro, mano, cuspo barras. 25 kg de ice por dia, 25 criou a PL pra... Toques químicos fazendo droga. Desculpa mãe, eu falei na escola. Desculpa pai, eu nunca joguei bola. Mas nesses alemão eu cuspi bala. Fogo no rastro, mano, eu cuspo barras. Barras e barras, supina igual Dallas. 25 kg de ice por dia, 25 criou a PL pra cada. Esse mano só fala blá blá blá. No crime não tava. Fala do fac, respaldo não tem. Mano, tô mato pra quem? Tô no RJ, mas a ideia lá do meu bairro, tu sabe de quem. Tô com o Scarf, contando as notas. Quem nós roubou do Playboy na minha vida. Avisa que eu quebrei todas essas regras, igual eu quebrei a pitch a noite inteira na minha cama. Levo dois siliconada lá da barra preta, da cor do rachixe, uma loirinha cor de crumble. Avisa que eu quebrei todas essas regras, igual eu quebrei a beat a noite inteira na minha cama. Duas siliconadas lá da barra preta, da cor do rachixe, a loirinha cor de crumble. Tô em todos os lugares, tipo, como aqui? Vaza antes que a bala, como aqui? Alemão olha, tipo, como assim? Não entende como eu consegui. Piranha rende tipo pô, mais água no suco. Eu só penso no lucro. Focado na direção dos bagulho que eu busco. Sem movimento brusco. Sem se importar com os cana. Seu amigo pega esse pack e flamba. Mente pros pais, ela é sete, engana. Senta por todo fim de semana. Comédia não põe um bigode. Ela joga a bunda toda no meu porte. Essas ruas não posso contar com a sorte. Olha o pique do elemento, olha o pique do movimento. A cara de troll, o peito frio. Sem demonstrar sentimento, faz parte do segmento. Preciso do coração vazio. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Preciso do coração vazio. Oi, oi, oi, oi, oi. Preciso do coração vazio. Preciso do coração vazio. Toques químicos fazendo droga. Desculpa mãe, eu falei na escola. Desculpa pai, eu nunca joguei bola. Mas nesses alemão eu cuspi bala. Fogo no rastro, mano, eu cuspo barras. Barras e barras, supina igual Dallas. 25 kg de ice por dia, 25 criou uma PL pra cada.